5557, na escuta? Prossiga pro 5557. Pronto, cópia. Autorizado, Campinas 360, apesulou 10, bridge apesulou no meia. Decola 10, direita, correção. Decola da 17, curva direita, saída da Euleda, após direto bridge. Controle 1208, transponder 5161. Saída bridge, apesulou 10, direto bridge, decola 17, curva direita. Transponder 3161, controle 1280, nível de voo autorizado é 360. 5557, negativo. O transponder 5161, 5161, e a saída da EL, Leda, após Leda, vai direto, posição bridge. Perdão, da EL, Leda, bridge, transponder 5161. Correto, e controle 120, decimal 80. Controle 2080, graças a Deus. Correto, reporte pronto. Para pronto. Bom dia, até a próxima. 7 pronto para o posicionamento na nossa. Autorizado. Reporte o táxi. Estará no táxi 5557. Afirmo, já faço o push para ficar mais fácil, tá, que já é 17. Gente, 5557. Oi, Salvador, bom dia. Eu vou ficando lá para o Pátio 3. Prossiga. Vou ficando lá, solicito a autorização de reboque do Pátio 3 para o cake número 10. Autorizado, iniciar reporte na saída do Pátio 3. Reporte lá. Salvador, o 5557, autonomia de 3 horas e 15, 104 passageiros a bordo, alterna Rio Preto. Cliente, autorizado o táxi, no ponto de espera da... na Lima, chama a torre 18-6. Na Lima, 18-6, 5557. Controle Salvador, o Gol, Gol Tango Papa no ponto de espera para ingressar no pátio principal. Está autorizado ingressar no 10, já pode esperar. Certo. controle, boa noite, Altripe 5557. Altripe 5557, contato radar da colagem, incorpora o nível 360 na Serra Dial, após letra, direto para aqui. 360, saída. Copiou a informação, senhor, após o 060, direto. Confirmo para o controle, 3557. Afirmo, 3557, senhor, não foi interportado após o 060, pro do quê? Sou para o nível 360 na saída da EL, após letra, direto, bridge. Após letra, direto, bridge. Trip 5557, conforme instruções do Centro Recife, suba restrito ao nível de voo 340. Restrito 340. Correto. Controle de Salvador, gol Gustavo Papa, informa o chefe do reporte. Obrigado. Cliente, gol Gustavo Papa. Número 5557, por referência, pode voar direto no vídeo. Guarda a coordenação com o centro Recife. 35557, autorizado, direto frita. Direto frita. Agora centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 335, 133 decimal 25, alternado.